justiça dos homens condena a bigamia. Nenhuma mulher pode ter dois Josés, nenhum homem ter duas Marias. Por isso, dente por dente, olho por olho, se tentar me enganar, bota a barba de molho, de molho. Dente por dente, olho por olho, se tentar me enganar, bota a barba de molho. Dente por dente, padre, olho por olho, se tentar me enganar, bota a barba de molho. Eu falei, dente por dente, olho por olho, se tentar me enganar, bota a barba de molho. Foi o primeiro samba enredo da Portela em Lisboa. Lá vem ela, chorando, o que é que ela quer? Bancada não é, já sei. Mulher da orgia, quando começa a chorar, quer dinheiro, dinheiro não há, não há. E lá vem ela, chorando, o que é que ela quer? Bancada não é, já sei. Quando começa a chorar, quer dinheiro, dinheiro não há, não há. Carinho eu tenho demais pra vender e pra dar, pancada também não há de faltar. Dinheiro isso não, eu não dou a mulher, faço descer a terra, o céu e as estrelas se ela quiser, mas dinheiro não há. Lá vem ela, chorando, o que é que ela quer? Bancada não é, já sei. Mulher da orgia, quando começa a chorar, quer dinheiro, dinheiro não há, não há. Lá vem ela, chorando, o que é que ela quer? Bancada não é, já sei. Mulher da orgia, quando começa a chorar, quer dinheiro, dinheiro não há, não há. Carinho eu tenho demais pra vender e pra dar, bancada também não há de faltar. Dinheiro isso não, isso eu não dou a mulher, faço descer a terra, o céu e as estrelas se ela quiser, mas dinheiro não há. Lá vem ela, chorando, o que é que ela quer? Bancada não é, já sei. Mulher da orgia, quando começa a chorar, quer dinheiro, dinheiro não há, não há. Avenida, lá vem ela, isso, chorando, o que é que ela quer? Bancada não é, já sei. Mulher da orgia, quando começa a chorar, o que quer? Quer dinheiro, é? Dinheiro não há, não há. Lá vem ela, chorando, o que é que ela quer? Bancada não é, já sei. Mulher da orgia, quando começa a chorar, não castiga ninguém, a gente mesmo é quem se castiga, meu bem. Eu descobri que Deus não castiga ninguém, a gente mesmo é quem se castiga, meu bem. Tu me largaste e saíste daqui praguejando, dizendo que estavas passando por coisas que nunca passaste, e te juntaste a outra que não te tem paixão. Deixaste o teu último tostão e vens com essa cara de perdão, mas essa é que não. Eu descobri que Deus não castiga ninguém, a gente mesmo é quem se castiga, meu bem. E eu descobri que Deus não castiga ninguém, a gente mesmo é quem se castiga, meu bem. Posso dar-te o perdão, és mortal e mereces, e até vou fazer umas preces pra tu melhorares teu padrão. Eu não sei não, mas eu tenho a leve impressão chão, que Jesus anda meio cansado e deixou a cruz dele em tua mão. Eu descobri, eu descobri que Deus não castiga ninguém. A gente mesmo é quem se castiga. Beleza, gente boa. Eu descobri que Deus não castiga ninguém. A gente mesmo é quem se castiga, meu bem. Eu descobri que Deus não castiga ninguém. A gente mesmo é quem se castiga, meu bem. Comigo. Eu descobri que Deus não castiga ninguém. A gente mesmo é quem se castiga, meu bem. Eu descobri que Deus não castiga ninguém. A gente mesmo é quem se castiga, meu bem. E eu descobri. Eu descobri que Deus não castiga ninguém. Sinal de covardia. Tenho a faca e tenho o queijo em minhas mãos. Se eu quisesse me vingar de ti, podia. Me lembro que chorei e tu sorriste da minha desventura antigamente. E hoje és tu quem choras. Não me vês sorrir. Lamento teu sofrer profundamente. Eu não quero, não quero me vingar. Eu não quero me vingar. Vingança é sinal de covardia. Tenho a faca e tenho o queijo em minhas mãos. Se eu quisesse me vingar de ti um dia, eu sei que já tiveste mil vontades. Eram tristes como os pais e tinham suas histórias muito iguais. No quarto, o pai bebendo de fastio, na sala, a mãe rolando com vadio, e as moças com pavor a se encolherem sob o cobertor com febre e frio. E um dia então cruzaram-se num bar. Estranhamente olharam-se no olhar. E como quem aceita um desafio, as moças num sinistro rodopio a sós deram-se as mãos e em se tocando foram mergulhando num vazio. Viveram desde aí mais sós. Ficaram desde aí brutais. E dentro deste amor feroz só buscavam paz. E um pacto fatal se fez em meio à festa saturnal. Canal sombrio, olharam longamente o rio e foram-se pra nunca mais. Estaria chorando agora. Chora, chora. Vou embora. Vou deixar a saudade como lembrança. Adeus, minha criança. Se ficar, vou sofrer muito mais do que já sofri. Vou com Deus. Nosso sonho chegou ao fim. Não adianta chorar por mim. O amor quando nasce é bonito a gente ver. Que bom se não chegasse o momento do amor morrer. É por isso que eu sinto meu peito tão magoado quando venho dizer que está tudo acabado. Se você me ouvisse, não estaria chorando agora. Chora, chora. Vou embora. Vou deixar a saudade como lembrança. Adeus, linda criança. Vou sofrer muito mais do que já sofri. Vou com Deus. Vou sair daqui. O nosso sonho chegou ao fim. Não adianta chorar por mim. O amor quando nasce é bonito a gente ver. Que bom se não chegasse o momento do amor morrer. É por isso que eu sinto meu peito tão magoado quando venho dizer que está tudo acabado. Se você me ouvisse, não estaria chorando agora. Chora, chora. Vou embora. Vou deixar saudade como lembrança. Adeus, linda criança. Se ficar, vou sofrer muito mais do que já sofri. Vou com Deus. Vou sair daqui. O nosso sonho boi atolou no lamaçal. Meu carro de boi ficou no lamaçal. Meu carro de boi atolou no lamaçal. Vai buscar meu boi pintado lá no curral. Vai buscar meu boi, vai buscar meu boi, menino. Vai buscar meu boi pintado lá no curral. Meu carro de boi atolou. Meu carro de boi atolou no lamaçal. Beleza, Manassés? Meu carro de boi ficou no lamaçal. Meu carro de boi não pode ficar no lamaçal. Meu boi pintado vai virar no lamaçal. Meu carro de boi não pode ficar aonde? No lamaçal. Pode mesmo. Meu boi pintado vai virar no lamaçal. A pancadaria por continuar, eu vou embora com a minha viola. cantar meu partido em outro lugar. Cuidado, cuidado. Invadiu meu coração. Depois de ser tão benevolente, deste mil desprezo. Em vez de gratidão, mas nem sequer recompensaste a regalia que gozaste em minha companhia. Um desengano dói, a minha alma tanto sente. Uma dor pungente invadiu meu coração. Depois de ser te agradar, porém em vão. Me abandonaste sem qualquer satisfação. Hoje eu vivo assim a lamentar a minha sorte. Talvez só me esquecerei com a morte. Um desengano dói, a minha alma tanto sente. Uma dor pungente invadiu meu coração. Depois de ser tão benevolente, deste mil desprezo. Em vez de gratidão, te agradar, porém vão. Me abandonaste sem qualquer satisfação. Hoje eu vivo assim a lamentar a minha sorte. Talvez só me esquecerei com a morte. Um desengano dói, a minha alma tanto sente. Isso aí, gente, muita alma. Com essa dor sofri, mas para poeta foi preciso saber casar o espinho com a flor. Quem é que sabe dos degraus desta vida? É Deus, a luz é chegue sem sorriso. Deixa-me passar com essa dor. Sofri,